Vamos todos trabalhar para o Senhor Jesus. Nosso guia Ele é, para o campo nos conduz. Prontos nós devemos estar, pois Jesus não vai tardar. Subiremos para o céu, onde vamos habitar. Reunidos em amor, com Jesus o Salvador, vamos sempre nos lembrar das palavras do Senhor. Órfãos não vos deixarei, mas ao Pai eu rogarei, dar-vos o Consolador que do céu enviarei. Aos discípulos ordenou, logo após ressuscitar, o Evangelho de amor, e de a todos se entregar. Que crê se salvará, em sinais receberá, pelo Espírito de Deus, novas línguas falará. Este selo de amor foi mandado por Jesus, o cenáculo todo encheu de poder.